boca e coração, véi. Vem. É o som que me faz ser o que sou hoje em dia. Agradeço por tê-lo em todo momento, esporte e companhia. O dom de MC, o poder de ir e vir. Fazer música boa pros ouvidos, depois expandir. Fora do Brasil, se dentro já é um sonho. Fazer vários shows, nem ter tempo pra sono. Conquistar o público com sentimento de amor e bom som. Rap batendo bem forte na caixa, produção no tom. Independente do que eu faço, eu sei que o som me faz. Me dá força de vontade e mostrar que sou capaz de balançar multidão. Todos cantando, sem iludir os milhões, tocar o som das prisões. É isso que é motivação positiva pra vida. Fazer um sentimento bom não é utopia. Fantasia é só os popzinhos, seu início é o fim. Só uma estrela cadente, tem brilho, mas é rapidinho. Por isso salve favela, periferia, viela e gueto, que faz da música rap ter eterno brilho. Evolui com o tempo e tem porte legal. DJ Mancha faz o mano passar mal. Yo. Essa é a hora pra ver quem é que tá batendo.